que é que foi? O que é que você tem? Me deixa em paz, não devo nada pra ninguém. Cale sua boca, não fale besteira. Não venha pôr no meu pescoço uma coleira. Porque sou livre, não tenho dona e não tenho dono. Felicidade é meu reino e liberdade é meu trono. Sua conversa me dá sono e dela eu já me cansei. Meu jeito te incomoda, eu sei, porque não sigo sua lei. Porque não sou do jeito que você quer. Porque tenho minha própria identidade e fé. Fica no meu pé, dizendo que eu faço tudo errado. Mania de perfeição chega a ser engraçado. Deixa o clima pesado com sua apelação. Antigamente eu ficava desmoronado no chão. Hoje não, a coisa mudou. Se pensou que eu ia ficar por baixo, se equivocou. Não preciso do seu amor pra viver. Pra viver. E você não é obrigado a dançar. Se não entende isso bem, vem pro lado de cá. Não preciso do seu amor pra viver. Malícia é incrível. Quantas vezes eu já vi você descer de nível? Ser humano totalmente imprevisível. Sua prepotência é indiscutível. Pra conseguir o que quer, ter sempre um plano infalível. Gananciosa demais, pessoa insensível. Sempre acha que possui a razão. Alimentando vaidade que mais tarde acaba com o coração. Pode me odiar porque eu tô sendo sincero. Vivo do jeito que quero, de você nada espero. Sigo na minha, sossegado na moral. Se começar com o teu programa, eu mudo de canal. Afinal, respeito é fundamental em todo e qualquer lugar. Se não me entende isso bem, nem vem pro lado de cá. Fica por aí com a sua intolerância e me deixa viver a minha eterna infância. Não preciso do seu amor pra viver.